estou apaixonada. Pra fazer sucesso, tem que ter carisma, humildade e simplicidade. Esse é o DJ. Te vi, me apaixonei, raramente, baby.

você. DJ Nem Produções. Eu preciso ouvir tua voz. Não posso mais te esquecer. A saudade é tanta que dói. Vem logo, amor. Estou aqui esperando por você. Se me ama, não. Detonando só as melhores. Oh, Tiete, a rainha do tecno brega. Bye.

Banda alegria do técnico. É assim que se faz. Camarada, é o DJ Ney na parada. Pensei que não fosse te perder. Genição espetacular. Ter você por perto era tão bom. Só agora descobri que aqui em mim meu coração chora por seu amor. Depois que vi que tinha